Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a esse universo maluco e cheio de super-heróis do Projeto X Podcast. Essa semana a gente decidiu falar de um tema muito interessante. A gente vai falar um pouquinho do universo Marvel cinematográfico, né? Então, se prepare que hoje a gente vai falar um pouquinho dos filmes da Marvel, dos filmes que começaram em 2008 com Homem de Ferro e terminaram em 2012 com Os Vingadores. Então se prepara porque vai vir muita informação, muita coisa engraçada e muita crítica aí, galera. Eu sou o Kiba aí. Eu sou o Homem de Ferro. Mentira. E o Batman? Porque o Batman Mentira. Pode ser qualquer um. Aqui eu sei e... Keep calm, we have a Mug. Opa! Como assim? Eles têm o Hulk e a gente tem o Mug. Olha só que da hora. Eu sou o Jim Bem, e eu sou o Capitão América, porque eu não quero ficar com o papel da mulherzinha. Cada um é um, então... Deixa eu garantir o meu. Não, mas pera aí... Tem suficiente, tem homens suficientes. Eu acho que o Sage tem que ser o Thor. Não precisa nem explicar por quê, né? Aqui é o Mugi e eu não sou o Homem de Ferro porque me falta armadura. Ah, só! Só! Só falta isso! O resto tá porque tudo bem! Eu já sou gênio, bilionário, playboy e filantropo. Olha só que maldito! Desgraçado! Só falta. Perdeu o cargo aqui, papai. Pois é, eu não sou mais Homem de Ferro. Eu sou o Capitão América porque eu sou pobre, virgem e. Com conceitos antiquados. Bom, aqui é o Cabeça e o Ryan Reynolds está recebendo cheques da Marvel até hoje pela sua atuação em Lanterna Verde. You see no detected! Que fanboyzismo, fanboyzismo até na abertura, velho. Ah, eu tinha que colocar uma hora, eu não ia colocar no meio do cast, velho. Mas... Isso não é fanboyzismo, porque eu tô falando mal, velho. Velho, mas isso aqui é um cast de Marvel, o que tá falando de DC, cabeça? É, porra. Eu tô falando mal do filme. Essa semana a gente escolheu um tema bem diferente pra acompanhar aí o lançamento do Homem de Ferro 3, né? O novo filme da Marvel, né, do universo Marvel cinematográfico, que a gente vai chamar aqui de UMC, tá? Pra ficar mais claro pra vocês. O UMC, muita gente pode estranhar que a gente não vai falar de filmes como Demolidor... É Homem-Aranha, X-Men e o Quarteto Fantástico. Mas é porque o UMC, ele começa no filme Homem de Ferro, né? Que se passa em todo um universo que culmina nos Vingadores, que foi o filme lançado em 2012. E vai recomeçar a sua segunda fase agora com a estreia do Homem de Ferro 3. Por isso que a gente tá fazendo esse compiladão aí de todos os filmes pra comentar um pouquinho com vocês. Isso significa que a gente não vai falar dos excelentes filmes do Demolidor, do Punisher... X-Men... Não vamos falar desses excelentes... Não, o X-Men é bom até o filme. O X-Men tem um bom roteiro, né? Mas não é o foco. Sinceramente, eu não gosto do 1, o 2, do 3, só gosto do First Class e do Wolverine. O Wolverine pra mim é o pior. mas... Você tá ligado que o Wolverine é gay. Olha a merda. Ele beijou o Hércules, né? Então. Ele pega o Bom, Hércules, mas a gente não, a gente não quer sofrer processo e o Marco Feliciano não nos representa. Então vamos lá. Bom, a gente então vai falar, acho que o início de tudo, que é a Marvel Studios, né? Aqui ela criou esse conceito da UMC, Universo Marvel Cinematográfico. Porque quem não entende, ele é um conceito mesmo, que liga todos os filmes produzidos pela Marvel Studios em um único universo. Isso começou em 2008, com o primeiro filme da Marvel Studios, que foi o Homem de Ferro. Então tudo que veio antes não faz parte desse universo cinematográfico da Marvel. Tanto que são feitos por outros estúdios. Sim, exatamente. Sim, porque foram direitos cedidos. A Marvel cedeu esses direitos, ou vendeu, né, para estúdios próprios que produzissem esses filmes. O X-Men, por exemplo, ele foi pra Fox, o Homem-Aranha foi pra Sony. Se você consultar as histórias reais dos quadrinhos, existe, claramente tem essa ligação, né, entre essas séries. Mas a gente, mas o universo que a Marvel resolveu explorar, eles tentaram fazer de uma forma cujos personagens não aparecessem. Até porque eles não poderiam. Até porque, não podem. Contratos não permitem. Os contratos não permitiriam, mas a ideia que eles tiveram foi bem interessante e a gente vai comentar mais agora. A ideia desse Marvel, eu já ia falar Marvel Cinematic Universe, UMC, Universo Marvel Cinematográfico, é de não fazer filmes que sejam totalmente independentes. São filmes que têm correlação entre si, ou seja, elas participam do mesmo universo e que culminam em um final comum, que no caso é o filme dos Vingadores. Tanto é que, por exemplo, nos filmes você vê, assim, pontas que estão interligando os outros filmes que já foram lançados. Sim, sim. Se você não sabe o que a gente tá falando, você saiu antes de terminar o crédito. Pô, não faça isso! Não faça nunca, isso! Nunca, nunca faça isso. Qualquer semelhança com a HQ é pura coincidência, tá? Mera coincidência. Não, na verdade, a ideia da Marvel é justamente essa, né? Fazer com que os filmes se parecessem com HQs, né? Onde as histórias se interligam, assim. De uma forma bem louca e pouco explicada. Apesar que nos filmes eles tentaram ser mais convictos, né? E conseguiram, até porque se você assistir todos, mesmo que fora de ordem, você consegue entender, né? Sim, tanto é porque os fatos que acontecem nos filmes não são em ordem também. Por exemplo, você pega o Homem de Ferro, que lançou em 2008... Na verdade, são. Não são tanto assim, você assistiu os, se você assistiu os Vingadores e depois o Capitão América... Não, eu tô falando assim. Porra. Esquece os Vingadores. Mas, por exemplo, se você pegar Capitão América e assistir primeiro Capitão América e depois assistir o Homem de Ferro, pra você, tranquilo. É isso que eu tô falando. Na verdade, não, porque o Nick Fury já tá montando a iniciativa Vingadores. Isso, mas ao mesmo tempo, se você assistiu Homem de Ferro, por exemplo, assistiu o Thor, e você não assistiu os outros, você vai ficar com um monte de coisa aberta que você não vai entender. Porque o Thor já tem muito da iniciativa... O Thor e o Homem de Ferro 2, né? Mas o Homem de Ferro 2 já é uma continuação, então não dá pra considerar. Mas o próprio Thor, ele já tem muita ligação com a iniciativa Vingadores. Com a Shield, tem todos. O Coulson começa a aparecer. E aparece todos. Também aparece então, o arqueiro dizer, no filme. O Gavião. Então, assim, vamos. Se vocês não estão entendendo muito bem, é o seguinte: o filme tem um plot dele, o plot próprio. Esse plot não é alterado pelo universo em volta, a não ser o filme anterior, no caso das continuações. Mas o plot geral, que é o grande arco que fecha essa primeira fase dos Vingadores, ele sim tem ligação, os plots. Então, quer dizer, você pode assistir o Thor, entender toda aquela história central do Thor, mais os elementos, como o Kiba falou, vai ter pontas soltas que você não vai entender muito bem, que são, por exemplo, de filmes anteriores. Ou de posteriores também. Acho que é bom falar que é um plano da Marvel, quando ela criou a Marvel Studios. Ela tá produzindo os seus próprios filmes, né? Os próprios personagens agora. O filme que mais mostrou isso foi o Homem de Ferro 2, porque o Homem de Ferro 2 tem referência tanto no Thor... Que, se não me engano, a gente Coulson sai no meio da missão pra ir pro Novo México, onde tá acontecendo o Thor. E tem referência do Capitão América, porque mostra o pai do Tony Stark, toda essa história que tem tudo a ver, né? Na e época. Mostra também a Viúva Negra. A Viúva Negra. Mesmo não fazendo sentido isso cronologicamente. Mas... Sim. Mas... É um pouco forçado, mas você acredita. Dá pra entender. A suspensão de descrença você leva, sabe? Não é tanto assim. Bom, então os filmes que a gente vai comentar aqui são seis, né? São seis filmes. Que a Marvel, ela criou uma denominação pra dividir essas sagas. Então a primeira saga, que já terminou nos Vingadores, ela se chama a fase... Avante Vingadores, né? E ela começa no Homem de Ferro, de 2008, passa pelo Hulk, o Incrível Hulk, de 2008, Homem de Ferro 2, de 2010, o Thor, de 2011, o Capitão América, de 2011, e os Vingadores, de 2012. O primeiro que a gente vai comentar um pouquinho aqui é o Homem de Ferro, de 2008. For your consideration, the Jericho. Eu acho que o primeiro filme do Homem de Ferro, ele veio trazer uma coisa diferente. Primeiro que ele trouxe um personagem que sempre foi um personagem secundário dentro do universo da DC. Olha a merda. Olha só, dentro olha só. Dentro do universo da Marvel. Quem chamou o Desenauta? É cota, sistema de cota, chama isso, tá? Cota desse nota do cast. Como você sabe, como os leitores de quadrinhos sabem, o Homem de Ferro, ele nunca foi um cara muito central, assim, do universo da Marvel. Sempre o Capitão América foi mais importante, o Thor, o Hulk. Até o filme. Exatamente. No filme, Eles resolveram. Primeiro que eles acharam o cara que nasceu pra ser o Tony Stark, que é o Robert Downey Jr. Sim. Sério, ele nasceu. Com certeza. Quando ele nasceu, Zeus apontou o dedinho pra ele e falou assim: ó, esse aí vai ser o Homem de Ferro. É que assim, se você parar pra pensar, muita coisa foi agregado pra o universo Marvel cinematográfico, foi por causa dele. Aqueles extras que teve no Blu-ray de Avengers, lá mesmo fala que quando eles pensaram fazer o Homem de Ferro, eles não pensavam que ia ser um personagem, assim, com humor. Tão forte, né? Tão forte, forte também, Quem colocou isso foi o Robert Downey Jr. Até porque, em tese, né, o personagem principal aí da série deveria ser o Capitão América, né? Porque ele é o líder da parada, né? Trupe. Ele sempre foi. Ele é o líder. Mas ele é o líder. Então, ele é o líder da parada. Mas o Tony Stark, ele roubou tanto a cena, foi tão forte, que eles resolveram colocar o cara como o que tem as maiores falas no filme pra chamar atenção. E fora que o cachê dele também é o mais alto. Pra vocês terem uma ideia, ele ganha, se não me engano, 10% do que o filme arrecada. Ou 5%, eu não lembro. E como esse filme... E como, claro, e como os Vingadores arrecadou muito pouco... Foi muito pouco. Quase não teve. Só 1 bilhão, né? Só isso. Ó, eu vou colocar, sabe qual é a diferença do Robert Downey Jr. pro Tony Stark de verdade? É a armadura. É a armadura. Mas vamos combinar que ele tá sendo babaca, porque com 10 do filme do... Eu ia mandar fazer uma armadura pra mim. Olha só. Você acha que ele já não tem? Ele não tem. Ele vai na sala dele. O braço da armadura. Não, mas o que ele vai nos eventos cenográfico, né? Não é de verdade. Não atira míssil. Não, porque vamos combinar, quando você consegue 10% de um filme, de um filme tipo top class, né? É, tipo, quando você consegue 10% dos Vingadores, você automaticamente ganha o superpoder super. Você ganha esse poder, né? Cara, mas eu imagino quando chegaram no contrato com o Robert Downey Jr. Olha, do Sr. Robert Downey Jr., você quer fazer o filme do Homem de Ferro? Aí como ele é? Olha, ele tem uma armadura bacana, e o cara é um playboy, é um boêmio, tem problema com mulheres, tem problema com bebidas, ó. E aí, você não topa? Pera aí, esse papel é meu, pô. Né? Minha história, então. Minha vida, né? Na verdade, essa seria meio assim, meu irmão, eu já falei que eu não faço biografia. mas gostei da armadura. Vai. Vou fazer. Pessoas dizem que o Charlie Harper é o alter ego do Charlie Sheen na televisão, o Tony Stark é o alter ego do Robert Downey Jr. no cinema. É. Só que no cinema ele não usa droga. Sim. Ainda. Esse filme, inicialmente, ele foi um sucesso absoluto de críticas, tanto da crítica especializada quanto do público geral, que acolheu o filme de uma forma impressionante. E não tinha como errar, porque é um filme de ação, é um filme muito bem produzido, com um ator excelente, e toca Back in Black, velho. Não tem como dar errado, assim, não, é a fórmula perfeita. Sim. E sem falar que é da Disney. Tem uma trilha sonora de muito rock and roll, né, porque tem tudo a ver com Homem de Ferro, mas... Sim, e tem a parte cômica, que é uma parte que o próprio Robert Downey Jr. colocou... que funciona muito bem no personagem, e eu acho que isso talvez foi um dos principais fatores pra ter dado tão certo esse universo que a Marvel fez, porque eles viram, caraca, porque assim, o grande problema de filme de quadrinho é você pegar o público normal, o público que não é o fã de quadrinho. E esse foi um filme que pegou tanto o fã de quadrinho, quanto... até porque fãs do Homem de Ferro não tinham tanto assim naquela época, quanto o pessoal novo que não entende de quadrinho, porque ele é um filme que ele não segue tanto a estrutura do quadrinho, ele é um filme de ação, muito bem feito. Então ele pega o público geral. De certa forma, ele transformou o personagem, né, o Tony Stark, o Homem de Ferro, em um dos super-heróis preferidos do público, né? Coisa que até então não existia, porque ele era conhecido, mas ele tava longe de ser um super popular personagem, entendeu? Ele não era um personagem assim que... Chamava atenção. Ele tem os seus momentos no quadrinho, como na Guerra Civil, por exemplo, tem, mas ele nunca foi, cara, na boa, o Robert Downey Jr., ele carrega esse filme sozinho, viu? Porra. Ele carrega os Vingadores sozinho. Ele carrega todos os filmes sozinho. Eu acho que assim, o filme é muito bom, eu gosto muito da atuação do Robert Downey Jr., mas eu também gosto muito da atuação da Gwyneth Paltrow, né, que é a Pepper. Sim, eu gosto muito da Gwyneth Paltrow. Porque ela, apesar dela não ser muito, muito parecida com a Pepper dos quadrinhos, ela é uma personagem bem feita também, foi bem, bem colocada na história, ela tem a importância dela o tempo inteiro, então ela, eu acho, apesar dela ter menos importância no Homem de Ferro 1 do que no 2, né, e ela acaba sendo uma personagem que chama atenção, né, desde o começo da série. ela não chamou tanta atenção no 1, porque o 1 foi aquele negócio. Foi pra colocar o Tony Stark e o Homem de Ferro e todo mundo vira... Ele introduziu o personagem. E outra, não, e tem mais coisa também, porque quando o Homem de Ferro foi lançado, ele tinha a missão de segurar o público por 6 filmes, entendeu? Então não é fácil fazer isso também. Porque, e se você for pensar, foi arriscado eles colocarem o Homem de Ferro como primeiro filme. Porque eles poderiam ter começado, por exemplo, com o Capitão América, que tem um apelo muito maior. Ele é bem mais popular na época, né? Foi um boom que, assim, eu acho que para fãs de quadrinho, ninguém esperava. Eu acho que é por isso que é a importância do Robert Downey Jr. pra esse filme. Ele tinha que fazer esse filme mesmo, pra ofuscar a cena e pra chamar atenção pra si. Sim, sim. Fora que ele passou a ser comparado com Batman o tempo todo, né, agora. Ao mesmo tempo que eu penso em Robert Downey Jr., eu penso em Homem de Ferro e eu penso em AC/DC. Sim, é uma trilha sonora muito forte, então chamou atenção também. Porque, é um filme de super-herói, mas ele é diferente, Ele tem, se você assiste, por exemplo, o Homem-Aranha, o primeiro, ele tem muitas falhas que o Homem de Ferro não tem, tá ligado? Não de roteiro, mas eu digo de fazer o público acreditar no que tá acontecendo, entendeu? É muito, o Homem de Ferro, ele é muito menos mágico do que os outros super-heróis, por isso que ele também deu tão mágico. Certo. Sim, o poder dele não é mágico, não vem de uma fonte super... mística, não é sobrenatural, é uma coisa, é uma tecnologia. Ele desenvolveu aquilo, entendeu? Como o Jim falou, super dinheiro. Sim. Super dinheiro, super dinheiro. Ai, ai. Além do protagonista ser um adulto também, né? Em contraparação ao Homem-Aranha. É. Sim, então, sim, sim. É diferente. Porque o Homem de Ferro ele já começa um homem... Apesar do personagem dos quadrinhos ser um pouco mais novo, né? Que ele é... O Tony Stark do filme ele é mais velho. Então ele é diferente do que a gente estava acostumado para super-herói, né? Se você parar pra pensar, esquece nesse universo Marvel Filmes aqui que a gente vai falar, esquece adolescente, esquece. O mais próximo da adolescência é o Capitão América, mas ele já não é tão adolescente. É, mas ele já não é mais. Ah, pô, meu irmão, o cara que lutou na Segunda Guerra Mundial, tá longe de ser ele adolescente. Não, mas entenda que o filme do Homem-Aranha se passa... O filme do Capitão América se passa naquela época, então ele era jovem naquela época. Sim, né? Naquela época, mas se você parar pra pensar também, isso é metade do filme só. Sim, sim, sim. E eu acho que falando de idades, eu acho que a gente tem que dar parabéns pra Gwyneth Paltrow, porque com 40 anos... ela conseguiu fazer uma ótima peça. Hein? Parabéns, parabéns. Mas voltando à importância do Iron Man... Vocês podem talvez não estar me imaginando, mas olha a responsabilidade que ele tinha. Além dele ser o primeiro filme dessa linha, ele tinha que trazer um conceito diferente e bater o primeiro Batman Begins. E o Dark Knight, que tava pra sair. Sim. Porque o Iron Man 1 é de maio, que é sempre em maio que sai, e o Dark Knight é de julho. O que o Cabeça falou tá certo. Ele conseguiu, de certa forma, bater de frente com o Batman. Bateu. Porque o Batman, ele trouxe primeiro que ele trouxe uma visão de super-herói totalmente diferente, que é uma visão muito mais séria, uma visão real, uma visão pé no chão. Então eles não podiam fazer uma coisa assim. Então eles tinham que trazer um filme que fosse mais leve, mais divertido, e acertaram a mão trazendo um filme de ação excelente, que é o Homem de Ferro. Então é um mérito muito grande. Na verdade, é um filme de ação sem compromisso, né? Você não precisa ficar entendendo as coisas que estão acontecendo ali. Porque as coisas são simples, tipo, uma criança que assiste entende, entendeu? Não é um idoso que assiste vai gostar. Não é que nem o Batman, que é um filme mais focado, entendeu, no público. É diferente. É um filme denso, sim. um roteiro mais difícil. Não é um filme pra criança, entendeu? Não é um filme pra criança. Então é diferente, é totalmente diferente. E uma coisa que a Marvel sempre tentou bater é conseguir que os filmes tivessem a faixa etária baixa, o limite de idade. Tanto que você não vê morte. Você não vê morte, você não vê sangue, você não vê essas coisas. Então porque eles queriam pegar realmente, trazer crianças e jovens pro cinema, que, entendeu? Eles assim, queriam trazer essa massa eles jovem. Eles deixam bem claro ali no final do... Uma coisa que eu achei até legal isso daí pra colocar aquele tom de realidade. Não mostra o sangue, não mostra a morte em si, mas se você pegar o Avengers, eles deixam bem claro no final daquela guerra que... Morreu gente, que tava um monte de... Mas ainda assim você não vê um corpo. Você não vê um corpo. Mas assim, é que tem muito filme que se você parar pra pensar, acontece uma guerra em Nova York e você fala, todo mundo ganhou a guerra, só que assim, todo mundo esqueceu que morreu um monte de gente ali atropelada por monstros, sei lá o quê, né? Mas, ô Mug, isso daí entra naquilo dos Power Rangers. Porque eles destroem prédios. A cidade. E ninguém nunca fala nada. Ou então as meninas também. Elas foram até expulsas de Townsville porque elas traziam mais prejuízo do que realmente ajudavam. Não, mas, bom, já que a gente já mudou totalmente de assunto, vamos passar pro próximo filme, né, galera? I have an army. We have a Hulk. Bem, vamos agora para o Incrível Hulk de 2008. Ele, considerando, se você pegar todos os filmes, ele é o pior, assim. Entre aspas. Não, pera tá aí. Maluco? O Thor é uma bosta. Eu prefiro completa, o Thor do que o do Incrível Hulk. Tá, eu gosto. Pera aí, não é um filme ruim, mas pega todo desse UMC, Universo Marvel Cinematográfico, talvez ele seja o mais fraco. Exatamente, é isso que eu tô falando. Ele é o segundo mais fraco. Não, eu acho que o grande problema que o Hulk teve foi o fato deles colocarem um roteiro muito grande num filme muito pequeno, entendeu? É, aconteceu, não, tipo, o... muita coisa, tipo, não, numa o coisa... O problema do Hulk é que ele é uma continuação. É. Também. Querendo ou não, ele é uma continuação de um fracasso. Sim, sim, sim. Em todos os sentidos. Então, na verdade, ele tem... O que ele tinha que fazer? Ele não podia ignorar o anterior totalmente e contar tudo de novo, porque... Porque já foi contado, porra. Porque já foi contado. E ele tinha que transformar aquele roteiro do Ang Lee psicodélico em algo que pudesse ser aproveitado nesse universo da Marvel que ela tá tentando incluir. Então, ele é um filme de transição. Ele não consegue ser um filme 100% universo Marvel cinematográfico, e não é um filme totalmente antigo. Por isso que ele causa estranheza. Ele é um filme que teve que ser moldado pra encaixar nesse universo. Mas uma coisa que eu quero citar dele é que quando você... Assim, quando lançou o Homem de Ferro... Beleza, foi o Homem de Ferro. Ponto. Quando lançou o Incrível Hulk... Bum! Tá ligado? Tipo, você vê várias menções de coisas assim. E, por exemplo, você já vê menções com participações do Robert Downey Jr., Homem de Ferro, você vê o projeto do Super Soldado, pô, tá ali Capitão América, entendeu? Então você já vê ali aquela coisa de compartilhamento de informações entre os filmes, né? Sim, e outro, o Robert Downey Jr. até aparece no Hulk, né? Ele sim, é mais. Sim. Ele acaba aparecendo nos créditos lá no finalzinho do filme, mas. É uma participação que dá a entender que tudo se conecta, né, já. Sim, já tava dentro do planejamento, né, esse lançamento e essa ligação com o Projeto Vingadores. E eu acho isso triste, porque o Hulk, ele era, não sei, na época, ele era um dos personagens, assim, mais icônicos pra mim. Porque eu achava que a história dele é a mais original de todas, porque ao mesmo tempo que ele é um super-herói, ele não tem controle do que ele faz, entendeu? Então ele é o contrário do super-herói, isso é interessante pra mim. E ele foi mal aproveitado, né, vamos dizer assim. Assim, na verdade o Hulk, ele é aquela pessoa, assim, extremamente forte, mas com o coração de uma criança também, né? Então, assim, ele só quer... Não, ele só quer se desestressar. Ele se desestressa quebrando coisa, entendeu? Ó, ninguém o compreende, coitadinho. Hulk smash, né? Na verdade, o Hulk em si, ele odeia o... Bruce Banner. O Bruce Banner, ele se odeia. Tipo, se ele visse o Bruce Banner na frente, ele ia estourar o cara, que não é muito difícil. Sim, e a Marvel tentou fazer diferente no filme. Tentou fazer com que o Hulk e o Bruce Banner tentassem... meio que se entender um ao outro, né? Se entender um ao outro, exatamente. Na verdade, a ideia que eles querem é que... Eu não sei, eu acredito, né? Eles querem fazer com que o Bruce Banner consiga controlar o Hulk, entendeu? Tanto que isso é um furo, isso dá muito a entender nos Vingadores isso, na verdade. Demais. Isso foi uma forçada deles, mas isso não existe. Né? O Bruce Banner não consegue controlar, mas a gente entende. Consegue relevar. Não, é aceitável pela forma como eles exploram isso, entendeu? Eles conseguem explorar de uma forma que a gente aceita com que o Bruce Banner pare de tentar deixar de ser o Hulk e passe a tentar controlar ele, entendeu? É interessante até. Não é fiel ao quadrinho, mas é interessante. Mas eu acho que pra meios futuros, isso não vai dar certo, cara. Por exemplo, a resposta que ele deu no Avengers, pra ele ficaria muito fácil. Então eu entro no modo Hulk quando bem entendo, quando bem quero, entendeu? Exato. E eu acho mas aí que tá o problema. Se ele não controlar o Hulk, vamos supor que haja um Vingadores 2, que já tá confirmado. Ele vai acabar sendo o centro das atenções de novo, entendeu? Vai ser a mesma coisa. Isso que não pode acontecer, entendeu? A grande dificuldade de você adaptar um personagem como o Hulk pro cinema é que o Hulk, ele é um personagem vamos botar assim, entre aspas, roubado. Roubado. Ele é um personagem que não tem... Ele é o Yuri. Ele é um personagem que não tem, não tem limite de força. A força dele só vai crescendo. O cara tem um poder de regeneração rápido. É. Fator de cura absurdamente... À medida que a adrenalina dele sobe, ele vai ficando mais forte. Então é muito difícil você adaptar um personagem desse para um universo que, no cinema, querendo ou não, tem um nível de realismo. Um nível, tem um limite de onde eles podem chegar de realismo. Até sim. Porque então, senão seria animação. Não, e outra. Daqui a pouco a história vai se tornar cada vez menos realista. Porque todo mundo sabe que cada vez mais a história vai para outros planetas, entendeu? Então, eles estão eu acredito que nessa próxima fase a Marvel vai tentar manter a história na Terra ainda. Porque se ela começar a sair, vai ficar mágico demais, entendeu? Não sei se é isso que eles querem. Que é o caminho que acontece. Eu entendo que é o caminho que os estúdios, tanto a Marvel quanto a DC, tomaram. Mas não é isso que eles querem para o filme, entendeu? Porque você não consegue interpretar na realidade uma história se passando em outro planeta, entendeu? Fora que é muito mais caro. Porque ir para outro planeta não é coisa barata, né, cara? Não dá pra eles filmarem outro filme em outro planeta porque fica muito caro, filme, né? É filme no espaço, embaixo d'água, são coisas muito caras. São duas coisas. Por isso que não tem um filme do Aquaman. E é muito caro fazer um filme do Aquaman, velho. Apesar que eu li que na fase 3 talvez venha um terceiro filme do Hulk. Eu não sei. Hulk já apresentou um personagem que pode ser um vilão. Sim, que é o Samuel Stearns, o líder. Sim, mas o Hulk, ele conseguiu conquistar o público a ponto de talvez ganhar um próximo filme. Eu acredito que um dia haja um próximo filme do Hulk dentro desse universo, porque eu acho que ele é um personagem que vai conseguir manter o... Na verdade, não é nem o personagem, acho que o ator... que fez o Hulk, o novo Hulk, né, não o antigo. Mark Ruffalo, ele conseguiu conquistar o público, mais do que o Edward Norton. Por isso que talvez o Hulk ganhe um novo personagem. O meu medo é o seguinte, a gente tá com o Mark Ruffalo, que vocês sabem que ele faz só a comédia romântica. Ele só faz isso, na verdade. O Hulk 3 vai ser uma comédia romântica, velho. Não, acho que não faz isso. Cara, é impossível, a não ser que eles arrumem o Mark Hulk, é impossível fazer uma comédia romântica com o Hulk, velho. Olha que ideia. Olha aí, ideias pro terceiro filme, She-Hulk. Cara, eu tenho certeza que o Mark Ruffalo vai tentar colocar uma comédia romântica, porque ele só vai fazer isso. É o que o cara sabe fazer, velho. O cara apresenta o Red Hulk, vai ficar melhor ainda. Mas vamos dizer que... Em comédia romântica, em comédia romântica, sempre dá a entender que o cara traça a mina. Então. Certo? Certo. Eu não quero nem ver como é que vai ser o Hulk traçando alguém, né? Então, vai ser o seguinte, explicar pra você. Ele vai traçar a T-Hulk, vamos dizer assim, no filme. Aí no filme seguinte... Digamos que seja um Capitão América, vai ter a notícia na televisão. O estado da Califórnia é totalmente destruído após incidente envolvendo Hulk. Vai estar na televisão de fundo, assim. Vai ver. Olha, antes de encerrar a parte do Hulk 2008, eu queria levantar uma coisa muito importante aqui que eu preciso da opinião de vocês e teoria sobre isso para poder entender. Por que diabos... A calça do Hulk não rasga. Eu já acho que isso tem uma resposta muito simples. Tecnologia das indústrias Stark. São calças Stark. Os dois são amigos nos filmes, né? Então dá pra... Ponto positivo. São calças Stark. Isso faz sentido agora. É uma calça jeans de kryptonita. Você não tá detectado! Bom, o Homem de Ferro 2, então, a gente sabe que é uma continuação mesmo, né, do primeiro Homem de Ferro. E aí é interessante essa história, porque agora ele vai apresentar um personagem que eu gosto pra caramba, que é o War Machine, o Máquina de Guerra. Máquina de Guerra. Puta vida, que War da hora, Machine. Viu? Hã? Muito bom. O War Machine é muito legal. Velho, eu gosto daquele... Apesar que mudou o ator, né, que fazia o Rhodes. É, sim, mudou o ator no segundo filme. Provavelmente foi algum problema contratual, mas... Foi interessante, porque eu achei o novo Rhodes melhor do que o primeiro. Também. Que fala sobre o filho do ex-parceiro do pai do Tony Stark, né, o Howard Stark, que é o cara, o Ivan Venko, que ele também tem conhecimento de miniatura do reator Arc. E aí ele se torna uma ameaça ao Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro, ele falava assim, não, você não... Fala pro governo dos Estados Unidos, você não vai pegar minha tecnologia porque ninguém vai ser capaz de reproduzir ela. E tem um cara que é capaz de reproduzir essa tecnologia. Bom, o que eu gosto desse filme... Não é nem a história dele, eu acho que é a referência que ele deu pro Capitão América e pro Capitão América e pros próprios Vingadores, né? Porque mostra o Howard Stark, Thor, que ele é também importante em quase todos os filmes, né? Aliás, uhum. Pra mim ele é o cara mais importante da Marvel, desse universo da Marvel. O Howard Stark. Na verdade, por causa do Howard Stark, se não existisse ele, não existiria... Nenhum super-herói. Na verdade não existiria super-herói se não fosse o também. Stan Lee. Na verdade, é. É o Stan Lee e o Jack Kirby. Na verdade só ia existir o Thor, porque o Thor não tem nada a ver com a Terra, mas enfim. Porque se não existisse o Howard Stark, não ia existir Na verdade não ia existir o Thor, pelo simples motivo de que quando o Thor cai na Terra, segundo o filme, ele perde todos os poderes dele. Ele recupera os poderes dele por causa da SHIELD, que foi fundada pelo Howard Stark. Portanto, não haveria nenhum super-herói. Tá certo. E a Terra teria morrido. Mas peraí. Existiria o Capitão América porque o soro não é do Howard Stark. Mas ele participou da criação do soro. É o escudo. Ele participou da criação do soro. Os raios Vita vêm dele. E outro, ele fez o escudo. Se não tivesse escudo, ele tinha morrido já há muito tempo atrás. Tá bom, existiria o Hulk, porque a explosão de raios gama... Não existiria o Hulk, porque o Hulk foi criado numa tentativa de recriar o Capitão América. Exatamente. Aí você não pois criou o Capitão América, logo... No original não é assim. Eu tô falando do MC, não tô falando da história original. Tem que lembrar que isso aqui é baseado no Supremos, peraí. Não, eu tô falando que a gente tá se baseando nos filmes. Os quadrinhos estão totalmente diferentes. Vocês falaram que o vilão é o Chicote Negro? Vocês falaram que o vilão é o Chicote Negro, originalmente? Ou vocês só falaram o nome? É o Ivan Venko. Então, mas ele é o Chicote Negro. Na verdade, é uma mistura de Chicote Negro com outro vilão, pô. Mas no geral ele é mais o Chicote Negro. Essa louca. Ele é geral porque ele tem o mesmo nome que eu, então... Ivan. Você também é Ivan russo. Você também é russo? Aliás, isso é um puto estereotipo dos Estados Unidos, né? Todo russo chama Ivan e toda russa chama Natasha, né? Mas tudo bem. E Romanov. Mas se for ver o Homem de Ferro, ele foi feito mesmo pra combater comunistas, porra. Você pega, por exemplo, o Mandarim, o chinês comunista da época. No quadrinho, o Tony Stark ele é sequestrado pelos comunistas. A criança não vai entender o que é a União Soviética. O Homem de Ferro agora... exatamente. Uma criança não vai saber o que é a União Soviética, não vai saber nem o que é comunismo. Então eles colocaram ele pra estar sendo sequestrado pelo pessoal do Oriente Médio. O Homem de Ferro, ele tem essa vertente de políticas de países com questão nuclear, questão de armamento. Sim. Os dois times tratam muito dessa questão de países que se armam e guerras nucleares. Enfim, terroristas. Terroristas. É, porque é o vilão da moda, né? O vilão de hoje é o... Não, mas é verdade, o vilão de hoje é o Oriente Médio. Ah, agora é a Coreia do Norte. Próximo Avengers, Coreia do Norte tá aí, cara. Cara, se eu vou ver o Homem de Ferro 3, o vilão é o Mandarim, mas ele não é um chinês. Ele é porque um... Porque se fosse chinês, ia dar merda de... Ia ser pois problemático. Não pode falar que o inimigo é chinês, né? É então, problemático. E criaram que é um terrorista. Terrorista árabe. Na verdade, o que eu mais gostei desse filme, tirando a história do Howard Stark, a segunda coisa que eu mais gostei desse filme, foi a Natasha Romanoff, que é a Viúva Negra. Com certeza, nossa. Putz, primeiro porque é a... Como é que é o nome dela? Scarlett Johansson. Não precisa falar mais segundo, nada. Que ela é uma ótima atriz, ela interpreta muito bem. Ótima, ela encarna, muito boa. Na minha opinião, ela encarna a Viúva Negra tão bem quanto o Tony Stark é o Robert Downey Jr., entendeu? Uhum. Aliás, eu acho que os dois mais que convencem mais são esses. Então, é muito interessante. No geral, ela não é uma excelente atriz. Mas ela é muito boa. Sim, mas no filme ela foi muito bem. Nesse filme ela foi muito bem. Exatamente. Ela conseguiu... Conseguiram fazer ela atuar bem. Conseguiu. E ainda deu um bom fanservice pra Exato. Gente. É o que importa. Ô, louco. Loki is beyond reason, but he is of Asgard. And he is my brother. He killed 80 people in 2 days. He's adopted. O próximo filme é o Thor. Que é o primeiro filme do universo lá que sai da Terra, né? Que parte da história não acontece no nosso querido planeta azul. Não tão querido. Azul e sujo. Gagari, né? É azul e fedido. Go to Asgard. Temos aí o Chris Hemsworth fazendo o papel do deus nórdico Thor. O papel do seu irmão maligno aí tá o Tom Hiddleston. É o Loki. Que por sinal, tipo, chamou muita atenção porque ele fez uma atuação assim excelente também, na minha opinião. Pra mim podia ser o filme do Loki. Cara, ele foi muito bom, viu, nesse filme. A única parte boa do filme, vamos ser sinceros. Mas a primeira coisa assim, que você tem que falar do filme mesmo, do Thor... É que ele é uma bosta. Não é tão bosta assim. Ele é o pior. Isso, ele é o pior. Não, eu acho que ele tá pau a pau com o Hulk. É que aqueles primeiros minutos do filme foi, tipo, completamente fanservice adoidado. Por quê? Porque tá lá no cofre do Odin e só vai mostrando artefatos icônicos. Velho, você viu os itens ali? Marvel. Eu acho que dá pra falar que é a melhor cena do filme. Cara, o olho de Agamotto, a luva do infinito. O Thor é o filme que mais tem easter egg, né? De todos. Acho que ele tem mais até que os Vingadores. Então ele é... Por isso faz ele se tornar um filme bom até, né? Eu não sei. Eu gostei, assim, do Thor. Assim, a história... Se você... Eu acho que, assim, se você colocar como quesito história, eu acho que o do Hulk é até capaz de ficar melhor. Porque a história do Thor não me convence tanto. Não, mas o problema do Thor é que ele fugiu completamente dos quadrinhos, entendeu? Não completamente, mas ele foi o que mais fugiu, né? Não, mas teve muita coisa diferente, né? Mas esse é um risco, porque a história do Thor é assim mesmo, uma coisa mágica, só confundir como ciência talvez, mas ainda assim é mágico, uma coisa mística. Não, mas de um jeito tem que ou de tá outro, no mínimo é coisa de outro planeta. É um risco. Trumpa. Ainda assim, sim, porque não é como a ciência do Homem de Ferro, não é como o Capitão América, que ele é um soldado. É, ele é a parte mágica. Sim, e outra, exatamente. Eles consideram Asgard como se fosse um outro planeta no espaço, né, não é, é que nem a mitologia nórdica diz, que é totalmente diferente, né, do que a mitologia diz. É, mas o Thor, ele é um personagem importante pro mundo, pro Vingadores, então ele tem que ser feito o filme dele, de jeito. Pra mim, o problema do Thor, na verdade, eles são dois. Primeiro, que é um roteiro que o plot dele não convence. O plot do filme do Thor isolado não convence. E você pegou um ator que, por mais que ele tenha aparência física, não é um bom ator. Como a gente falou, querendo ou não, todos os filmes tinham sido sustentados por bons atores. Você tem o Robert Downey Jr. e você tem o Edward Norton, como Hulk até agora. Quer dizer, são excelentes atores que entenderam a complexidade e a importância do personagem. O Chris Hemsworth, ele não é um bom ator. Querendo ou não, ele não gosta. Na verdade, eu acho que ele foi colocado ali pras meninas gritarem, sabe, quando ele aparece. Tanto que ele aparece sem camisa. Sim, sim. É tipo o Hugh Jackman, que tem o contrato de aparecer sem camisa. O filme Thor, ele tem uma importância forte no universo, né? Porque ele é o primeiro filme que aparece o Tesseract. É, ele explica a origem dele, né? É o primeiro filme que aparece o Tesseract. A gente não entende bem como ele vai parar na época do Capitão América, mas ele aparece ali no Thor pela primeira vez, né? O problema aí, fazendo uma breve comparação aí com o quadrinho, realmente assim me deixou meio bolado no filme do Thor, que é o seguinte... No quadrinho original, o Thor ele é jogado na Terra, porque ele realmente não merecia ser o Thor. Só que ele não é jogado loiro, forte. Loiro, bonito e musculoso, né? Não, ele nasce de novo e tem uma vida toda que... Então, essa é a grande fuga dos quadrinhos, né? Sim, porque até faz sentido. Porque, tipo, eu não consigo acreditar que o Thor, sei lá, em 2, 3 dias... Conseguiu ter aquele affair com a humanidade, né? É, então. É, isso exato. Daí também pega pra mim, Jim. Foi exatamente isso que, tipo, não me agradou no filme do Thor. Eu acho que isso são os peitos da Natalie Portman. Que fizeram ele começar a... É uma ótima razão. A Natalie Portman é uma ótima razão pra você não querer que a Terra seja destruída. Eu também concordo. Excelente motivação. Verdade. É uma pena excelente. Que ela apareceu nos Vingadores. Puta que... Que coisa. Kneel before me. I said... Mas o meu problema com o filme do Thor é o seguinte: você vende filmes que, querendo ou não, eles são filmes, vou botar assim, grandiosos. Enquanto o Thor, cara, é um problema muito pequeno, numa cidadezinha de nada, pra um deus... No Novo México. Eu concordo. Porra! No meio do deserto, né? No meio do deserto. Tinha tanta coisa, cara, tanta coisa pra eles poderem aproveitar do Loki fazer. Eles mandam um robô pra uma microcidade e o cara tem um puta trabalho pra fazer isso, chama reforço lá de Asgard. Cara, não sei, eu não gosto desse roteiro, sabe? Não me convenceu a sensação de urgência que o filme tinha que passar. Porque quando eu vi o filme do Thor, você tá vendo um filme de um deus nórdico. Um dos seres mais poderosos de todo o universo Marvel. E ele tem, tipo, o problema dele é muito menor que o problema que o Robert Downey Jr. teve com o Chicote Negro. É uma coisa mágica demais pra gente tentar acreditar também. Esse acho que é o problema. É claro que o universo do Thor é assim na verdade. Mas num filme é diferente, tá ligado? É estranho você ver isso num filme. Sei lá, a única coisa que eu gosto desse filme mesmo é o conflito do Loki que ele tem, né? Ele é irmão, mas não é irmão, ele é filho do Odin, mas ele não é. E depois isso acaba virando piada, né, nos Vingadores, mas tudo bem. É, vira uma piada. No filme dos Vingadores vira uma piada, cara, praticamente. Tudo vira piada no filme dos Vingadores. Mas assim, o Loki, ele rouba a cena no filme. Ele rouba. Tanto no filme quanto nos Vingadores. The tree line is northwest, 80 yards past the gate. Get out fast and give him hell. I'll meet you guys in the clearing with anybody else I find. Wait. You know what you're doing? Yeah. I've knocked that Adolf Hitler over 200 times. Capitão América, o primeiro Vingador de 2011. Oh yeah! Olha, eu sei de uma coisa. Quando saiu o nome do filme já, Capitão América, o primeiro Vingador, o pessoal já brisou, velho. Sim, já brisou, porque, tipo, porra, é. Vai ter os Vingadores, entendeu? Isso foi a confirmação de que tava fazendo o filme dos Vingadores. Até porque quando eles lançaram o Thor e o Capitão América, já estavam produzindo, né, a continuação. Vamos dizer assim, o Kiba deu gritinhos afeminados quando viu o trailer. Na verdade, eu assisti bem depois quando eu já tava em DVD, então. É, e o Kiba não era nem um pouco fanboy do Capitão América. Eu não era fã antes... de quadrinhos, eu fui virar fã de quadrinhos depois. Ó, aí depois que ele assistiu o Capitão América, saiu por aí com camisas de escudinho de Capitão América, essas coisas. Sim, papapá. Pô, todo mundo tem seu momento poser, então eu não vou falar nada porque você só tem uma camiseta verde e só usa ela. Então... Gente! Então... Olha isso, mentira! É verdade. Levei pro pessoal. Então... Ai, ai. Não, mas só pra deixar explicado que se o primeiro Vingador é pra vender lá fora o título, porque... Esse título, Capitão América, você vai pensar, um filme americano, o pessoal povoado lá fora odeia os Estados Unidos. Como você vai falar que é o cara, exato, o representante dos Estados Unidos? Vende o filme com o primeiro Vingador, ponto, só isso. Não precisa falar sim, que é o primeiro Vingador. Exatamente. Exato. Não só lá fora, né, até aqui. O Capitão América, ele é um filme que se passa no passado, ele se passa no meio da Segunda Guerra Mundial, né? Então ele tem uma premissa um pouquinho diferente dos outros, mas ele tenta ao mesmo tempo se encaixar com os outros. Aí ele se encaixa bem, não tem problema nenhum com isso. Eu posso falar uma coisa que eu fiquei decepcionada com esse o filme? Não. Pode? Não tem o Capitão América dando um soco na cara do... Na verdade, tem. Eles fizeram isso numa espécie de homenagem, porque a capa do primeiro Capitão América é a... Tem, eu não me caiu até disso. No Enem. É. Tem, sim, a cena, no começo, quando ele se torna o Capitão América, ele não vai pra guerra no começo, ele começa a trabalhar com marketing. Ele vira um negócio de propaganda. Sim, no teatrinho... Mas não é esse. E no teatrinho dele, ele soca... Isso aí não conta, né? O Hitler de verdade. Mas nem no quadrinho ele bate no Hitler de mas verdade. Mas assim, Odin, na capa do primeiro Capitão América, tá ele socando o Hitler. Mas na história ele não soca o Hitler, é só a apresentação dele. Então eles fizeram uma espécie de homenagem a essa capa, colocando ele dando um soco no Hitler no teatrinho que ele faz, assim. Incontáveis vezes. Cara, é pra vender, a capa ele foi até, pra ele até faz uma piada no meio do filme, que ele fala, já soquei o Hitler mais de 1000 vezes. Cara, esse filme é toda uma homenagem ao comics, ele honrou pra caramba. Acho que foi um dos mais fiéis, né, de todos, assim, os super-heróis, foi o Capitão América. É porque ele, querendo ou não, eu acho que ele é o mais difícil. Porque ele é aquele que você não pode fugir. Sim, é. Porque ele é um ícone. Quando você... Se você fugir demais e não respeitar o ícone que é o Capitão América, tanto pra história dos Estados Unidos quanto pros fãs de quadrinho, ia dar uma merda gigante. Até porque na época da Segunda Guerra. Na época da Segunda Guerra Mundial, na história real, sem contar quadrinhos, sem filme, sem nada, o Capitão América, ele foi criado pra fazer com que os cidadãos americanos tivessem mais esperança no país. Porque o país estava em guerra. Sim. Então ele... Inflamaram o espírito. E eles americano. Usaram um personagem dos quadrinhos que teve o mesmo objetivo no quadrinho e na vida real. Foi uma sacada bem legal o eles usarem no Capitão América. E lembrar que o Capitão América, ele foi criado durante a Segunda Guerra mesmo, na década de 40. Ele foi criado para o público, para as pessoas serem mais patriotas, né? Para incentivar o patriotismo, né, dos Estados Unidos. E também para entretenimento dos soldados lá na infantaria. Então, é porque tinha a questão que eles liam os quadrinhos. Mas os quadrinhos que você tinha na época, você podia imaginar, era a grande maioria, era da Era de Ouro da DC, que eram super-heróis lidando com situações fantásticas. Isso, querendo ou não, não dava tanta a essa... Sabe, o soldado não se sentia tão incentivado quando ele viu o Superman, que era um cara de Krypton, lutando com monstros, sabe? Esse tipo de coisa. Então eles tinham que criar um super-herói que fosse americano. Que ele fosse a alma americana e que ele incentivasse esses guerrilheiros que estavam nessa situação. E uma coisa legal, não tão legal, na verdade, é que, na verdade, não é nada legal... Que o Capitão América, ele é interpretado pelo Chris Evans, que é o mesmo que fez o Tocha Humana no Quarteto Fantástico. É, isso daí deu o que falar. Mas uma coisa interessante disso é que ele conseguiu se desvencilhar totalmente do Tocha Humana com o Capitão América. Ele conseguiu fazer um personagem que você olha pra ele hoje e você não vê mais o Tocha, você vê o Capitão América. Eu gosto muito do filme do Capitão América, na verdade acho que foi até o filme que fez eu me interessar pelo universo do personagem. Que, por sinal, é muito bom, diga-se de passagem. Não só pelo fato dele ser um super-herói, ser um líder e tal, é mais pelo fato do patriotismo dele ter um objetivo de lutar pelos Estados Unidos, e ele vai fazer isso até o final. E o filme do Capitão América, ele termina logo onde começa o dos Vingadores, né? É o momento que o Nick Fury vai lá e chama ele pra entrar pra equipe, vamos dizer assim. Na verdade, ele acorda, né? O Steve Rogers acorda, descobre que ele tá no futuro, fica todo maluco. Mas eu gostei desse filme do Capitão América. Pra mim ele é um... Eu falei, é um ótimo... É tipo um matinê, cara. Um filme que você vai ver, relaxa, é engraçado, tem seu humor, mas tem uma boa aventura. E aí, como a gente falou, o grande filme, ou o ponto final, o ponto que liga todas as histórias desse universo, era o filme dos Vingadores, né? A grande proposta e o filme que seria realmente aquele que ia derrubar de vez os outros filmes de super-herói. E tinha... Como eu até já falei. Olha o cabeça segurando. Ele tinha a missão de bater o Hobbit e o Batman Dark Knight Rises. Explosão, ele tem que fazer explosão. Isso. Bom, por mais que seja Cabum. Contextualizado. De certa forma, ele conseguiu, vai. No ponto de receita, ele bateu. Conseguiu. Ele conseguiu bater. Hoje ele é o segundo... O terceiro filme com maior bilheteria, terceiro, acho que ele só perde pro Titanic e pro... apresentar dados pro cabeça, Avatar. Custou 220 milhões e rendeu mais de um bilhão e meio de dólares. Ele é o... acho que eu vou olhar aqui, se não me engano, ele é o terceiro... Acho que ele é a terceira maior bilheteria da história do cinema e a quarta maior bilheteria do Brasil. Lembra aquela história que eu falei do super dinheiro? Então, super dinheiro. Foi aí que já tinha começado o super dinheiro, mas aí consolidou, né? É um sucesso absoluto de bilheteria, a gente não tem nem o que discutir. E ele tinha como missão trazer, na verdade, fazer desse filme um grande épico, né? Ele tinha que trazer um filme que superasse todos os anteriores e juntasse todos esses super-heróis que tiveram filmes independentes, quase todos tirando a Viúva Negra e o Hawkeye. E fizesse com que os fatos fizessem sentido, né, também. Até porque ele foi preparado pra isso, né? Toda a parte de universo cinematográfico. Desde 2008, né, você já tá 4 anos preparando o universo pra aquilo que ia ser a grande cereja no topo desse bolo. E foi, porque, cara, eu lembro que esse filme foi o mais difícil de eu conseguir assistir na minha vida. Você não foi assistir com a gente? Fui, mas você lembra a dificuldade que a gente teve pra conseguir assistir esse filme? No primeiro dia a gente conseguiu. Pode crer. A gente tentou antes. Porque acabou. Tentou comprar antes, não tinha. Tentamos no dia, chegou eu e a Fer mais cedo lá, não tinha ingresso. No dia seguinte a gente só conseguiu assistir porque a gente foi de manhã no cinema. A gente chegou no cinema, era 10 e meio dia. Bom, o que é legal nos Vingadores é que ele une tudo que aconteceu até então. Tanto que a gente vê o Tesseract, personagens como o Agente Coulson reaparecem, o Dr. Selvig, que apareceu no Thor, aparece também. Não aparece a Natalie Portman. A Natalie Portman não aparece, que é a Jane Foster. Mas aparece a Gwyneth Paltrow, que é a Pepper. Apesar de ela aparecer pouco, mas ela aparece. A gente tem um novo ator pra fazer o Hulk, porque agora não é mais o Edward Norton, agora é o Mark Ruffalo. Até porque o Edward Norton brigou com todo mundo, foi até ser expulso da produção. E também a gente tem a apresentação da Agente Hill, né? A personagem é Maria Hill, que é a musa do cabeça. A musa do cabeça. Maria Hill. E tem muito mais coisa também, porque a gente começa a entender coisas que aconteceram nos outros filmes. E a gente começa a entender por que elas aconteceram, né? Por que o Nick Fury tava recrutando as pessoas? Por que a Natasha Romanoff foi lá atrás do investigar o Tony Stark? Tudo isso é meio que explicado, né? Entendido. É, você consegue entender todas as pontas soltas que tinha nos outros filmes, que você via que ia ser as conexões e foram as conexões. E eu acho que, assim, os dois melhores atores desse filme foi o Robert Downey Jr., claro, e a... Scarlett Johansson. Sei lá, ela conseguiu surpreender como a Viúva Negra nesse filme. Porque ela me enganou várias vezes, entendeu? Eram os dois maiores salários. Você nunca sabia. E o Loki, né? Eu acho que os Loki dois também foi muito bem. Eu acho que o conseguiu ser um vilão que todo mundo queria que existisse, né? Um vilão que ele é mau, que ele é sem escrúpulo e que ele é um cara invejoso, tá ligado? Ele não é só um... Ele não tá lá porque ele quer dominar o mundo. Ele só quer tocar o puteiro. Ele tá lá porque... Ele quer tocar o puteiro. Ele quer tocar o puteiro, exatamente. Listen well, brother. I'm listening. Mas esse filme é legal porque, assim, apesar dele ser um filme que é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, ele não é um filme enrolado, entendeu? Ele é um filme que você fica querendo até mais de coisas que já passaram, entendeu? E ele consegue contar bem a história, tipo, você consegue entender tudo que tá acontecendo, mesmo se você não tiver assistido os outros filmes, e também... Tem algumas coisinhas que vão ficar em aberto, sempre tem, mas você consegue entender. Você não precisa ter assistido os outros pra entender esse. Sim, é que vai faltar, faltam vários pressupostos, mas o plot central do filme você entende. Eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que ele é um bom filme, cheio de explosão, cheio de ação, aventura. Pra mim não é o melhor filme de comics que existe. Ele é bem agradável, sabe? E com essa explosão de fanservice, ainda quem é fã de comics gostou pra caramba. Mas como eu digo, pra mim eu acho que não é o melhor filme de comics que já foi lançado, já foi produzido. Eu também acho que ele não... Ele, assim, eu gosto muito desse filme, mas eu também acho que em questão de roteiro ele não é o melhor. Ele poderia ter um roteiro bem, bem mais elaborado se eles realmente quisessem. Mas eu acho que ele cumpre o papel dele, entendeu? Porque, assim, o papel dele basicamente é fazer com que os heróis se reunissem e arrecadar muito dinheiro com isso. Foi isso que ele fez, entendeu? Mas é um bom filme, é um filme que te diverte, entendeu? Você passa o tempo bem assistindo ele, não é um filme que te cansa, que vai querer você dormir no meio do filme. É um filme que você gosta de assistir, você ri com ele, entendeu? Não só ri, você ri e você torce pros super-heróis, entendeu? Ao mesmo tempo. Na verdade, essa parte é a minha maior crítica com relação a esse filme. Porque eu acho que esse filme, ele... Assim, não é... Entenda o termo que eu vou usar, tá? Ele te faz de idiota. Por favor, entendam o... Não tô falando que todo mundo que assistiu é idiota. Não é isso. Pô, cabeça, tá me xingando. Mas eu acho que é o seguinte... Ele subestima a inteligência. Eu entendo isso. Exatamente. Ele traz... Ele vem de um universo muito bem construído. Assim, com histórias boas. Com roteiros bem escritos. Apesar do Thor... Tirando, acho que o Thor que tem um roteiro que eu já não gosto. Mas os outros filmes têm bons roteiros. O filme do Capitão América é um filme muito sério em muitas partes e tem uma dose boa de comédia pra quebrar. Funciona. Ele passa pra um filme totalmente, como vocês falaram, ele é um filme canastrão. Ele não quer que você entenda o filme, ele quer que você se entretenha. Ele tá lá pra te entreter, entendeu? Ele não quer que você pense. Só que eu acho que ele podia ter entretido de uma maneira... Então, podia ter sido uma coisa mais inteligente. Eu fui com um hype um pouco diferente. Eu tava esperando um grande épico, mas não um grande épico do estilo Michael Bay, que é botar um monte de explosão. Eu queria uma história realmente, uma história boa. Eu queria que mostrasse essa coisa da equipe, ou como, assim, as partes realmente sérias de briga da equipe. É uma hora só que a equipe, tipo, se leva a sério. O filme todo é piadinha deles um com o outro. O Hulk batendo no Thor, o Capitão América fazendo piadinha com o Tony Stark. E eu pelo menos, não é o... Exato. Não era o clima que eu queria pro filme, sabe? Eu queria uma coisa um pouco mais bem construída, que seguisse essa linha que eles estavam seguindo. Eu entendo que, como o grande filme e o que tinha que arrecadar mais, eles tentaram... transformar o filme em, assim, um filme mais, entre aspas, popular possível. Como o Seiji falou, ele é um filme sessão da tarde, é um filme de ação, com piada, com cena engraçada, junto a todo mundo. Você vê a Nova York sendo totalmente destruída, monstros gigantes. Então, assim, ele é um filme muito, muito bonito, muito grande nesse sentido, mas eu acho que faltou muito em roteiro, assim, muito. Ele é um bom filme, ele é um filme muito divertido, mas eu acho que como a conclusão de uma coisa sendo criada há 4 anos, podia ser um pouco mais. Concordo com cabeça, mas eu acho que ele cumpriu a missão dele, entendeu? Eu também acho. Uhum. Ele tinha um objetivo, entreter o público, né? Só isso. Eu entendo que quem tava no hype realmente pode ter se decepcionado. Mas quem não tava gostou muito, entendeu? Então acho que a Marvel trabalhou bem isso, o fato dela não trabalhar só com quem realmente é fã. Mas não é nem a questão de ser fã, era uma coisa mais adulta, um roteiro mais que me levasse mais a sério como telespectador. A Marvel, sabe? Ela quis fazer um filme pra todo mundo, não só pra quem já tinha assistido os outros, entendeu? Por isso que ela jogou comédia, entupiu o filme de comédia. Porque se o filme fosse só uma história de super-heróis salvando o mundo, não ia ter tanta graça, entendeu? Não ia... Se você não assistiu os outros, você não ia achar graça nenhuma. Ia ser só mais um filme, entendeu? E não foi isso que eles quiseram fazer. Eles quiseram fazer um filme pra todo mundo, um filme que quem já assistiu os outros também gostasse. Claro, não ia gostar tanto, mas, pô, quem, é, vamos pensar na visão da empresa. Quem que a gente quer agradar? Quem vai me dar dinheiro ou quem vai ficar falando mal depois, entendeu? Sim. Não, é. Então vamos ganhar dinheiro. Do ponto de vista comercial, eles foram perfeitos. Foi uma estratégia perfeita que funcionou. Isso eu não tenho crítica. O meu lado, realmente, é no lado de qualidade de entretenimento. Eu acho que eles podiam ter sido um pouco mais sérios, mas com relação ao público que eles conseguiram abranger, a estratégia de marketing, pra mim, foi perfeita. Eles conseguiram fazer o que a empresa tem que fazer. Porra, eu nunca tinha ouvido falar tanto de um filme no Facebook antes do lançamento do que foi Os Vingadores, cara. Foi muita coisa, não foi pouca coisa, não. Aham, we have a hook. Pra finalizar o cast, vamos falar um pouquinho do que vem depois disso, né? Depois dessa fase Avante Vingadores, o que vai vir aí? É a fase 2. Entramos na fase 2, a estrada para os próximos Vingadores, né? The road to the next Avengers. Começando já com o Homem de Ferro 3. Que vai estrear agora em maio, né? É no lançamento desse cast. Infelizmente, aqui. A gente não. Basicamente. Eles já mostraram tudo. Eu tô com uma impressão de que eu já vi tudo o que do filme. Que você já trailer, sabe, cara. Ó. Vai ter o Mandarim, vai ter o Patriota de Ferro, vai estar ali, um monte de armaduras. Um monte de armadura, vai ver helicóptero destruir tudo, as armaduras ser controladas pela mente. A história do Extremis também. Então, o Extremis parece que é o mais interessante nesse filme, né? Porque o Homem de Ferro vai. É o que os trailers deram a entender, né? Porque os trailers nunca falam a realidade. Mas eles deram a entender que o filme vai perder um pouquinho o comedião, que é cada filme do Homem de Ferro. E vai ganhar um pouquinho de seriedade, né? Eu acho um pouquinho mais, né, de seriedade. O que eu li é que não vai ser tão assim. Na verdade, os trailers, eles têm essa cara, mas o filme ainda vai... É, os trailers passaram isso, mas provavelmente não vai ser, né? É, eles não iam mudar de estratégia agora e colocar o Robert Downey Jr. pra fazer um papel mega sério. Bom, mas essa segunda fase não é só isso, né? Tem outros filmes também, que são o Thor 2, que é o Thor Dark World. Espero que acertem dessa vez. E tem vez. O Capitão América 2, né? Que é o... Soldado Invernal. Porra, uma das melhores sagas do Capitão América, porra. E tem também, além desses dois, tem mais um que parece que vai ser muito importante, que é os Guardiões da Galáxia, né? Que provavelmente vai mostrar um pouquinho mais sobre o Thanos, que apareceu nos créditos dos Vingadores. Né? Eu acho que é o maior objetivo desse filme, né? Falar do Thanos. Mas é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui, a gente já se estendeu bastante, nem conseguimos comentar tudo que tinha na pauta, porque a pauta tá bem grande. Quem sabe um dia a gente não faça outra pauta com mais informações, mais coisas interessantes. Quem sabe um dia a gente não lança o Blu-ray com as cenas cortadas e vocês sabem o que tinha na pauta. Falando também de outras séries do universo Marvel, né, como os X-Men, que os X-Men hoje em dia criou um universo muito forte no cinema também. O Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, que não é tão forte, mas também tem um universo bem expandido. Mas é isso aí, galera. Queria agradecer todo mundo pela paciência, por ter aturado cabeça falando da DC o tempo todo. Muito obrigado a todos. Até o próximo. Não esqueçam de mandar e-mails para contato@projetoxpodcast.com.br. Não esqueçam de ouvir o caixa de entrada que tá vindo agora. E não esqueçam de ouvir aí as explosões do cabeça, do Mug e de todos nós aí. Valeu, galera. Obrigado e até mais. Falou, pessoal. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the Force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like... Tá começando mais uma caixa de entrada! E quem é esse anfitrião que vos fala? É o Cabeça, depois de muito tempo que eu não apareci por aqui... Eu quero o rei e fiquei um tempo fora. E trouxe comigo o cara mais atrefado da internet brasileira, o Kiba. Eu, e a minha internet não cai mais. Aê! Atarefado é brincadeira, tudo... né, pra mim. Mas tudo bem. Pra quem não sabe, o Kiba, além de trabalhar pra X, ele escreve pra Nintendo World, Nintendo Blast, sai da Nintendo World, Ego, Veja, Simpósios de Ciência G1. Não, mas pera aí, Ego, você acessa o Ego? E isso na segunda-feira. Você acessa o Ego? É porque você escreve, só por isso que eu acesso. E agora eu tô viciado em quadradinho de 8. Minha ideia, falando de quadradinho de 8 na caixa de entrada, o bonde das maravilhas. Mentira, não tô viciado nisso. É. Então, antes de mais nada, nós vamos falar dos nossos parceiros. Eu estou com a pauta fechada, que fui eu que escrevi. Cadê, porra? Então, enquanto o cabeça abre a pauta, vamos para o primeiro parceiro, que é a Anypari. O Dollars Cast. O Leg Cast. O Ota Crazy Go Go. O Mini Clouds. O Level 1 Podcast. O Omega Cast. O Otacologia Cast. O Coffee Unlocked. E por último, a Clan Project do Choran. Nosso amigo Choran, que gravou com a gente aí. Que eu vou dar um spoiler. Ele já está, já foi chamado para outro cast. Spoilers, spoiler. Sim, ele está em outra spoiler. Gravação, ele está em outra gravação, garantido. Está em outra gravação. E eu tô querendo substituir o Mug por ele. Ele é mais legal. Ele é mais legal que o Mug. O que também não é muito difícil, né? Bom, então, antes de mais nada, a gente tem que falar que a gente não falava nas primeiras caixas, primeiras 30 caixas de entrada. A gente vai falar os nosso endereço, caso você aí ouça o nosso feed, né? Você não sabe o nosso site é www.projetoxpodcast.com.br. É, e se você gosta de Facebook, não deixe de acessar nossa página, que a galera tá postando um monte de porcaria lá todos os dias. Então acessa o facebook.com/projetoxpodcast. Exatamente, temos também o Twitter, que é @projetoxpodcast, eu acho. É isso aí mesmo? É isso aí mesmo. E se você quer mandar e-mail, contato@projetoxpodcast.com.br. Isso, lembrando apenas que você também pode mandar pelo formulário de contatos do nosso site, caso você não queira abrir o seu e-mail e digitar o endereço. Toda aquela coisa, você pode mandar pela aba de contato que nós receberemos da mesma forma. Só não esquece de falar seu nome, que depois fica difícil da gente adivinhar, tá? É bom falar o nome, pelo menos, ou apelido. O apelido. Pode ser também. Mas dá na mesma. Dá na mesma, tanto faz. O importante é você se identificar pra não ficar como Anonymous no nosso caixa de entrada. Então temos muitos avisos essa semana, começando com o Legcast, que mais uma vez conta com a participação do Rods em seu Fraseologia. Já que ele é o único cara que vai para outros podcasts. Então, se você gosta do Rod... O Rod sumiu do Projeto X, mas ele está em outros podcasts. Olha só assim. Grava em outro lugar agora, estrelinha agora. Ele só grava em outro lugar. É. Aqui que é bom, grava porra nenhuma. E quando grava, fica fazendo cortache barulho. É, Rod, é isso aí. E a gente tem trabalho para editar, mas tudo bem, vai. Tem trabalho para editar. Além disso, o que mais nós tivemos de pessoas em outros podcasts, Kiba? Nós tivemos aí o Sage, que participou do Dollars Cast sobre um podcast de quadrinhos, que foi o Vingadores vs X-Men. Que, por sinal, foi tema do podcast de hoje, mas não só não X-Men, só os Vingadores. Mas tudo bem. É, então, vocês entenderam, eu espero que vocês entenderam. Espero que vocês saibam o que cast é esse, né? Chegaram nesse ponto sabendo o que a gente tá falando essa semana. Eu espero. Ah, e outra, a gente nem fez o cast esperando que pra lançar bem perto do lançamento do Homem de Ferro, porque a gente não queria chamar atenção, imagina. Exatamente, foi coincidência, foi tudo coincidência. Se você viu o trailer do Thor 2 que saiu aí essa semana, também eu senti sem querer. Não foi, como eu falei, eu preferi que fosse Loki. Loki 1. Loki 1 e aquele deus com o martelo. É. Mas tudo bem, deixando aí os nossos atores, temos essa semana um Double Birthday. Um double birthday, o que é duas pessoas fazendo aniversário. Oh yeah. Quem faz aniversário, Kiba? O Panda e o Flávio Ferreira. E você? O Flávio Ferreira. E o senhor Flávio Ferreira faz aniversário essa semana. Então parabéns, Kiba, pelos seus muitos anos. Muito obrigado. Aliás, quando vocês estiverem ouvindo este podcast, já vai ser meu aniversário. E eu não quero comentar a idade, né? E já vai ter passado do Panda. Menos que o Seiji. É isso que vocês precisam saber. Menos que o Seiji, de fato. Só isso. Sempre. Que vocês precisam saber. Né? Sempre menos. Mas que o Seiji. E além disso, a gente teve uma matéria diferente essa semana. Nós tivemos uma matéria do Bira, o Tenshi, que já gravou um podcast com a gente, podcast de Clamp. Ele postou, na verdade, uma entrevista em inglês e em português que ele fez com Solo Dono, uma cosplayer American from qual lugar que ela mora, não sei, clica na matéria para ver. From Michigan and USA. Michigan. Olha, outro nível Projeto X. Projeto X International. Michigan, nossa, sim, International. E olha, eu vou dizer pra você que, cara, ela faz cosplay do Damian. Apaixonei. Apaixonei, não tem como. Mas peraí, você se apaixonou por ela ou pelo Damian? Por ela fazendo cosplay de Damian. Que menina faz cosplay de Damian Wayne, que é o favorito dela, meu Deus. Você sabe que isso é meio bizarro, né? Eu sei, eu tenho problemas, tá? Eu tenho problemas, eu sei. Enfim, vamos lá. Mas se você tem interesse em cosplays e cosplayers, se você entra na matéria, vai estar aí o link na lógica Milo, vai estar o link aí na postagem pra você da matéria do Tenji, que tá muito legal. Eu recomendo pra quem conhece um pouco mais ler diretamente em inglês. Mas se não, tem em português pra você também. É, como eu que não falo inglês, vou ler em português. Aliás, eu já li em português. Ela faz até o Link, versão Skyward Sword, se não me engano, aquela foto. Mas enfim, né, enfim. Enfim, temos e-mails essa semana, Kiba, não temos e-mails? Temos muitos e-mails, aliás, tem muitos e-mails muito legais essa semana, eu gostei pra caramba de ler. Começando pelo e-mail do Kleber de Yamasato. Eu lembrei daquele Simbato Amasaki do Chapolin, lembra? Mas tudo bem. Nossa, essa foi longe, o Kiba pegou a referência lá longe, lá longe, lá longe. Eu nunca ia pensar, mas tudo bem, o que vale é aí a referência. Ele diz o seguinte no e-mail dele... E aí, pessoal do PXP, meu nome é Kleber e tenho 21 anos. Moro na cidade de Rio Preto e gostaria de comentar sobre o Cast 22. Cast 22, pra quem não lembra, é o games que viraram animes e animes que viraram games e vice-versa. Vocês podem mandar e-mails antigos, tá, gente? De outros casts a gente lê sem problema algum. A gente não também. Tem tantos e-mails assim. É? É, sim. Gostei muito do cast, mas fiquei triste pelo fato de ninguém ter citado Chrono Trigger. Esse é um ótimo jogo com o character design do mestre Toriyama. Eu acho que o jogo daria uma ótima adaptação para anime, já que tem um OVA, mas que não tem relação com a história do jogo. Bom, só queria deixar essa minha opinião e agradecer pelo ótimo trabalho que vocês estão fazendo. Agora vou terminar de escutar os casts e aí começo a enviar e-mails com mais frequência. É isso aí, Kleber. Realmente, muito obrigado. Muito obrigado. E que um anime de Chrono Trigger ia ser interessante. Eu acho que. Agora que... eu tô chateadíssimo porque vocês não citaram Chrono Trigger no cast, porque eu citaria se estivesse nesse cast, mas tudo bem. Você estava nesse cast, não estava? Eu estava, mas eu não estive, entendeu? É, eu tive problemas. Você estava escalado. Problemas de última hora, contusões, tivemos que fazer uma substituição. É. Eu lembro que esse cast foi uma bagunça, que muita gente faltou, mas... Deu certo. É, o importante é o resultado final que tá aí. E o Kleber mandou outro e-mail, não é, Kiba? Outro e-mail, e esse é o que vou ler. Ele falou, olá, sim, de novo, meu nome é Kleber, tenho 21 anos, sou de São José do Rio Preto. Ele mandou até uma página aqui da enciclopédia da cidade dele, que depois eu vou dar uma lida. E a gente vai deixar na postagem. A gente vai deixar o link na postagem pra vocês verem também. Ele falou aqui, só pra vocês entenderem, que a Rio Preto é a cidade mais bonita da região dos Grandes Lagos. Vamos lá. Gostei muito desse cast, devo admitir que nunca gostei muito de HQ. Ele tá comentando o cast da... 33, Piada Mortal. 33, Piada Mortal. Devo admitir que nunca gostei muito de HQ. Mas depois de ouvir todos os casts que vocês gravaram, acho que devo dar uma chance para eles e devo admitir que prefiro os heróis da Marvel. É isso aí, ele é dos meus. Vamos passar o próximo e-mail. Próximo não. O próximo e-mail. Coitado. tô brincando, sacanagem. Comecei a escutar vocês na última quinta antes de vocês lançarem o cast de Dorama e depois disso não parei mais. Estou gostando muito do trabalho de vocês e sei que estão se esforçando para melhorar. E para a felicidade de todos, vocês estão conseguindo. Ó, muito obrigado. Olha, muito obrigado. Não querendo prolongar muito esse e-mail, devo dizer que agora meus dias vão ficar diferentes já que escutei todos os casts. Mas como vocês estão lançando toda semana, isso alivia um pouco a ansiedade. Bom, era isso que eu tinha pra dizer. E o meu chute do cast para a próxima semana, a gente vai comentar no final do e-mail. Mas... Sim, ele chutou. Na final do caixa de entrada, mas já vou adiantar que ele acertou. Mas vamos lá. Bem, se ele acertou, vocês já sabem que ele chutou, porque vocês já ouviram o cast. Então... a gente termina, a gente vai pro final. Mas Kleber, muito obrigado pelo seu e-mail. Assim, cara, dê uma chance pros quadrinhos. Assim, é uma mídia muito bacana. A gente gosta bastante. Eu acho que assim, se você ouviu e teve interesse, se a visão que a gente deu dos quadrinhos é uma visão que chamou sua atenção, dá uma chance. É difícil, mas vale a pena. O terceiro e-mail da segunda pessoa diferente que mandou e-mail essa semana foi o Rafael H. Taira. Que ele seguiu a linha do Tenchi, escreveu e-mail em inglês e depois traduziu para nós. Olha só. A gente tá muito chique essa semana, tô gostando de ver. Muito chique, assim. Até a Pantoja já manda e-mail pra gente, às vezes, em chinês. Em chinês, agora a gente tá recebendo e-mail em inglês. O mandarim, eu não lembro agora qual oriental que é. Pra mim é tudo igual. Mas agora em inglês? Bom, Mandarim é o vilão do Homem de Ferro 3 agora, ó. Manda isso, que não é, que ele não é chinês. Ele não é chinês. Pode. É, na verdade ele é... Não vou falar, não vou dar spoiler. Não vou falar. O importante é que é o Mandarim, ele tem anéis e helicóptero. E ele faz magiquinha. Faz magiquinha. Ele mandou assim, olá pessoas lindas do Projeto X, espero que você não tenha incluído o Mugni. Acho que ele não viu a nossa... Eu realmente espero. Eu acho que ele não viu as nossas fotos na página da equipe. Não viu, realmente. Eu sou o Rafael Agatária. E estou de bom humor agora e decidi ajudar o Dani. Quem é Dani? Quem é Dani? Eu também fiquei curioso. A Dani. Quem é Dani? Não sabemos. Não sabemos quem é Dani. Espero que ela se... Talvez na caixa de entrada anterior. Não sei. Não lembro. É, eu também não lembro. Bom, ele manda o seguinte. Ele falou, eu conheço um bom site para assistir doramas em streaming, legendados em inglês. O site é www.dramacrazy.net. Ele põe barra most recent. É um, a gente vai deixar na postagem, tá? Pra você não ter que ficar ouvindo isso repetido às vezes, entender o que eu falei e botar no, na sua barra do navegador. É. Bom, então ele deixou aí o link, vai estar na postagem pra vocês, pra quem tiver interesse aí em ver dorama, nunca viu dorama, não ouviu o cast, não sabe direito o que é, se interessou. Vai estar aí o link pra vocês verem com legenda em inglês. Eu acho que vale a pena. Basicamente, pra quem não ouviu o cast de dorama, é você assistir Salve Jorge em japonês. Agora você afastou todos os ouvintes que tinham algum interesse em ouvir ver dorama. Ninguém mais vai querer ouvir dorama. Ninguém vai querer ouvir essa merda, né? O podcast vai... Vão deletar o podcast no site. Mas... Mas é isso aí, vai estar na postagem. Muito obrigado, Rafael Taira, por essa ajuda a Dani. Seja lá quem ela for. Muito obrigado, Taira. O próximo e-mail é do Matheus Murozaki. E boa sorte pra ler esse e-mail. Ou Matheus Trionaut. Sei lá como você fala isso. Mas tudo bem. É, olá, pessoal do PXP. Meu nome é Matheus de Carvalho. Aka Trionaut, 16 anos, São Paulo. É Trionaut mesmo? É, eu acho que é sim. Trionaut é Trionaut. Trionaut, é. Enfim, eu não falo inglês, né? Não sei se estou sendo muito exagerado ou muito orgulhoso em elogiar um podcast sobre uma das histórias mais fascinantes que já tive o prazer de ler. Ainda mais com o meu super-herói favorito focando no personagem que considero um dos mais fascinantes, excêntricos e psicologicamente poderosos que já vi. Sinceramente, considero esse podcast 33 sobre a piada mortal o melhor já lançado por vocês. Ó, parabéns, cabeça. Peraí. Chupa essa, Bug. Você edita o cast em 2 dias? Chupa essa. É. Desde que eu vi o podcast sobre comics, busquei me aventurar mais no universo, que até então eu tinha medo ou receio de entrar, pois esse pra mim se comparava a uma casa sem porta da frente. E devo dizer que me impressionei com o tanto de material que havia para se ler. Comecei com as histórias do Batman, cheguei a ler umas 10 edições de Detetive Comics, O Longo Dia das Bruxas e o comentado A Piada Mortal. O grande Nolan já havia me dado uma visão de que Batman poderia ser algo muito mais do que um homem vestido de morcego batendo em bandidos, com sua gloriosa trilogia. Mas vejo que os quadrinhos conseguem dar um passo ainda maior nesse quesito. Uma das melhores coisas que eu fiz foi ler O Longo Dia das Bruxas, pois foi essa que me fez ficar definitivamente interessado no universo. Antes disso, só havia lido as citadas edições de Detetive Comics. Apesar de serem boas e, de certa forma, maduras, me faltava uma profundidade maior. Não que eu possa julgar como dito, li apenas 10 edições. É profundidade essa que O Longo Dia das Bruxas mostra de forma majestosa. Minha HQ favorita até agora, não só pelo fato de ter se inspirado em um dos, senão o melhor dos filmes de super-heróis. Comentando um pouco mais sobre a Piada Mortal, uma ótima história para um personagem grandioso que é o Coringa. Só não consegui apreciá-lo ao extremo, pois não era um fã árduo de quadrinhos. Logo, momentos como as lágrimas de Bárbara Gordon incapacitada no hospital não me tocaram tanto assim, por não conhecer a personagem o suficiente. Por outro lado, achei a narrativa extremamente precisa, alternando os momentos de realidade com as memórias do Coringa, tentando fazer um paralelo da mente afetada dele com a situação presente de Gordon. Bem, é isso que devemos esperar de Alan Moore. Eu não li a Piada Mortal, preciso ler, um dia eu vou ler. O podcast foi bem legal de se ouvir, principalmente se estarem comentando desta ótima obra. Mas apenas uma dica. É esperado que, em um podcast analisando uma obra em seu todo com spoilers, o ouvinte já tenha lido e visto. Então busque focar menos nos comentários pessoais e opiniões de cada um. Digo isso, pois senti que no último cast vocês buscaram mais sinopsiar a obra em questão. Ainda assim, ótimo cast. É isso aí, pessoal. Aguardo ansiosamente o próximo cast sobre quadrinhos. Esperando uma obra que ainda não tenha lido, estou querendo conhecer coisas novas. É isso aí. Cansei. Bom, vamos lá. Algumas considerações sobre esse e-mail que eu... Enquanto o Kiba respira e recupera o fôlego, eu vou comentar o e-mail do Trionaut. Bem, começando, eu agradeço por ele achar que esse é o nosso melhor podcast. Realmente, eu fico muito feliz por, tanto por ter escrito a pauta, como por ter editado, e por ter sido realmente um dos meus casts favoritos até hoje. A obra, logicamente, ajuda muito. É muito mais fácil você falar de uma obra da qualidade da Piada Mortal. Como você falando do roteiro, realmente é impressionante o que o Alan Moore consegue fazer quando deixam ele ter uma liberdade criativa. A gente fala que ele é um gênio por causa disso. Sobre você falando das HQs, de você não imaginar que tinha tanto material, cara, você acha às vezes, pelo que você vê em banca, que não é muita coisa. Ah, quadrinho tem um por mês, não deve ser muita coisa, mas você vai dar uma pesquisada, tem uma quantidade infinita de material pra você ler de quadrinho, falando só de quadrinho de super-herói, porque o que você tem de quadrinhos alternativos e de outros temas é absurdo, assim. A gente fala, por mais que eu, o Rods, o Sage, o Panda, o Kiba, a gente leia quadrinhos, a gente nunca vai conseguir ler tudo que a gente tem à disposição. A gente tem uma infinidade de material que assusta. E isso é uma das coisas que é legal. Sempre tem alguma coisa nova pra ler. Como você... Isso aí. E no final você realmente deixou uma crítica bem interessante com relação a gente sinopsear a obra. Eu gostaria realmente de pedir desculpa se isso de alguma forma te atrapalhou. Mas é que imagina como é difícil pra gente. O nosso público, a gente sabe que ele não é muito acostumado com quadrinho. A gente não tem um público forte que curte quadrinho. Então a gente tem um pouco de dificuldade em como montar o ritmo de um cast. Será que se a gente fosse direto pra análises do quadrinho, o nosso público não ia ficar meio perdido? Se a gente não contextualizasse, desse uma mastigada, vamos dizer assim, no conteúdo? Foi essa a nossa dúvida. Pode ser que realmente a gente tenha perdido um pouco a mão na sinopse, tentar explicar demais, mas foi uma preocupação realmente com o ouvinte que não tá acostumado com quadrinho, ou que tá entrando nesse mundo por nossa conta, tal, que a gente viu que teve um pessoal. A gente vai tentar melhorar isso. Eu posso dizer que outros podcasts de quadrinho com certeza virão. Eu, por exemplo, já deixei algumas pautas prontas de quadrinho, só esperando aí a oportunidade de gravar. E já tem alguma coisa no planejamento também. Já tem coisa no planejamento. Então, assim, espera, a gente vai tentar melhorar o nosso formato de casts de quadrinho. Espero que você continue acompanhando. Muito obrigado pelo seu e-mail. Tá? E manda um e-mail desse. Se você gosta de quadrinhos, você deve gostar de Marvel filmes também. É isso aí. Acredito que sim. Que são muito legais também, eu gosto pra caramba. Então eu sou suspeito pra falar. Eu gosto, e eu quero falar uma coisa que eu não falei no cast, eu preciso falar agora, que vocês vão ver na postagem. Vou deixar uma imagem provando que o roteiro de Avengers é igual o de Transformers 3. Lide com isso. Ah, ok. Vocês vão entender. É isso aí. Mas dá nada, o que importa são os super-heróis fazendo magiquinhas, é isso que importa. Justo, é isso aí. Semana a gente teve um comentário em um lugar inusitado, vamos dizer assim. Nós tivemos um belo comentário diretamente no nosso Facebook. Foi muito, muito interessante, a gente gostou pra caramba desse comentário. É um dos comentários mais comentados da nossa página. Foi aqui o comentário da Carla, né, que ela comentou um pouquinho sobre os nossos podcasts. Vou ler aqui o primeiro comentário, que é o dela, e vamos começar. Oi, eu sou Carla, não sei se você lembra de mim, mas mandei meu comentário pra vocês sobre o podcast de Clamp, que amei de coração. Hoje estou mandando essa mensagem pra falar que amo de verdade todos os seus podcasts e postagens, e agora estou acompanhando vocês. Eu estou vendo algumas de suas antigas postagens, como Mahou Shoujo Madoka Mágica, Clamp in Wonderland e Lovely Complex. Principalmente o Projeto X Piloto, eu pude conhecê-los melhor. Vida de Podcaster Parte 1 e 2. Eu percebi que a vida de vocês é difícil, mas acaba sendo legal. É muito difícil. E pretendo ver mais. Eu estou gostando muito. Obrigado pelo trabalho de todos. Também pelo trabalho de toda a equipe. E tenho um pedido. Gostaria que vocês futuramente fizessem um podcast sobre Vocaloid. E aí, cabeça? O que você acha? Olha, eu falei o seguinte. Eu gosto da ideia de um podcast de Vocaloid. Eu acho que, querendo ou não, ele é uma coisa que tem uma força muito grande. Toda a história do Vocaloid, né, gente? O programa, as mídias diversas, as músicas, eu acho que é uma estrutura muito interessante, uma história muito legal por trás. A nossa staff tem um pessoal que gosta, não sei se vai formar uma equipe, se chega a formar uma equipe, mas se depender Bom, eu já ouvi muitas músicas, né, de Vocaloid. Já ouvi bastante. Hoje em dia eu não escuto mais tanto, mas já ouvi bastante. Tem um viciado, né, em Vocaloid, que é o Moog. Então, isso que eu ia falar. A nossa... Tem um perigo esse cast. Que é a gente ter na gravação o Moog cantando. Cantando Word is Mine. Word is Mine. Isso é perigoso. Isso é realmente, assim, a gente pode ser fechado pelo CDC, lá, o Centro de Doenças Contagiosas, por causa disso. Perdido, pode... Sabe aquela parte da Receita Federal? Que, igual tem no FBI do Mega Pilot, você entrar hoje, vai aparecer isso no projeto de spam, material que não pode ser divulgado. É perigoso, entendeu? Mas a gente vai tentar aí criar uma pauta no planejamento, vamos ver se a gente consegue encaixar a Vocaloid aí no nosso planejamento. Vamos ver, a gente vai tentar com carinho. Com carinho. Porque você pediu. Ah, é, ela colocou mais uma coisa aqui no comentário que eu esqueci, porque o Facebook diminuiu lá. Espero a resposta de toda a equipe do Projeto X e agradeço novamente, obrigada. Muito obrigado, Sakura, Yuki ou Carla, eu prefiro te chamar de Carla. Muito obrigado. Sim. Mesmo. Carla, qual referência que a gente pode fazer com Carla? Carla Pérez. Não, nossa. Ou então... Carla Pérez, um gênio da nossa... O gênio da televisão brasileira. Da televisão brasileira. Entendedores entenderão. Mas agora, continua aí, cabeça. Tá no nível do quadradinho de 8. Quadradinho de... É. Mano, eu vi esse clipe. Sério, eu chorei, cara. Foi. Eu chorei sangue, porque foi muito tenso, entendeu? Bom! Aí o pior é que essa porra fica na cabeça e agora tá na moda, os canais de televisão estão falando disso, então tá pior, entendeu? Mas enfim. Faz o quadradinho de 8, é isso aí. Vamos voltar pros comentários que tá mais importante. Vamos começar então pro agora a gente vai pros comentários do nosso cast, inicialmente, depois pras postagens, ou postagem que existe por aí. Começando pelo Conema, que deixou 3 comentários, o filho da mãe só comenta em quadrinho. Vamos lá, primeiro ele comenta que ele queria... Primeiro ele fala que ele gostou, que tava na hora de um podcast sobre HQ, e que ele pediu um cast de Lanterna Verde e Homem-Aranha. Os dois no mesmo? Olha, não, dois podcasts diferentes, porque senão ia ser um pouco estranho. Ia ser, é... Bom, eu digo que é o seguinte, a dificuldade que o Moog teria em fazer uma pauta de One Piece, eu teria pra fazer de Lanterna Verde. O Moog faz a pauta em meia hora, se a gente pedir. Mas a, é, então... One Piece. Mas é que a gente bloqueou o One Piece da... Então, mas assim, é um podcast que eu... Vai ser difícil pelo seguinte, primeiro que eu não sei se a gente tem equipe pra isso. Porque o único que lê Lanterna Verde aqui de verdade sou eu, o resto não gosta. Então, é, só pra constar... Segundo que é um podcast que ia ser difícil. Desculpa. Só pra constar, quando o Moog tenta digitar One Piece lá na nossa página do planejamento, a página trava, então não vai. Pã! Parece lá, o erro 404. Eu queria muito fazer um podcast sobre Lanterna Verde, eu realmente queria, quem sabe, um futuro, quem sabe. E eu só comentando aqui que o Tono deixou um comentário falando Hal Jordan babaca alguma série de vezes, e eu de certa forma concordo, tá? Ele realmente é um babaca, mas eu gosto do cara, ele é o melhor personagem da DC pra mim. Falei bom. Marvel por alguma razão, ai que bosta. Ai que bosta. Bom, continuando, ele também foi um daqueles que falou, gostou muito do cast, mas ele criticou falando que a gente, ele queria uma coisa mais informal no cast, ele queria uma coisa mais descontraída, que a gente deu muita informação, parecia que a gente tava tentando passar informação, mas o tema é difícil, é, piada mortal, é difícil a gente fazer um tema brincando em cima. Primeiro pela seriedade da obra, por ser um conteúdo pesado, sério. Segundo, porque a gente tem um respeito muito grande pela obra. Ele até fala que ele gostava das babaquices que o Moog falava no meio do cast, que ele tava lá de orelha. Tudo bem, desculpa se a gente não conseguiu fazer um cast contraído. A gente tentou fazer o máximo possível, mas ainda assim é um tema que não dá pra brincar 100%. É igual Rainbow. Rainbow a gente também não pôde brincar o cast inteiro. Por ser um tema mais sério e difícil de brincar. Desculpa sim, isso. Sim, é, Rainbow foi mais complicado, mas enfim. O próximo cast, os próximos casts serão muito piadistas, então vai ser legal. Eu vou ler agora o comentário do Thiago Monteiro, que comentou também no podcast sobre a piada mortal, e aí vai o comentário dele. Excelente cast, HQ fodástica, parabéns galera, estão cada vez melhor. Espero um cast sobre Guerra Civil um dia. Olha. Cara, um dia vai ter. Vai ter, o problema é todo mundo conseguir ler tudo. É, isso é difícil. Porque é difícil. Muita revista. Mas eu já adianto que é um dos melhores quadrinhos da Marvel. Se não o melhor. Pra mim, eu acho que até hoje, o que eu lia é o melhor do que eu li de Marvel. Mas vai ter sim, a gente só não pode prometer que vai ser logo, tá? Não tem como, mas espere que ele virá. Continuando, o Tono, que a gente tinha comentado, ele manda o seguinte comentário. Alguém aí topa um podcast sobre o homem animal do drogado Morrison? e preciso parar de comprar coisas do Batman. Olha, o Homem-Animal do Morrison realmente seria uma excelente pedida. É uma fase muito boa, que tem muitos fãs. O problema é achar todo o material. É um material difícil de você achar completo. A gente pode pensar, realmente a gente pode tentar ver se a gente consegue achar um material suficiente pra fazer. Não prometemos nada, é difícil prometer isso aí. E compra Batman, Batman é bom, vale a pena. Sabe o que eu achei interessante? A gente descobriu que a galera aí que acessa o Projeto X também é fã de quadrinho, ó, tá vendo? Sim, a gente... Então, se você gosta de quadrinho, por mais que você não leia, mas você tem interesse em quer ver coisa diferente, comenta com a gente, fala assim, olha, eu quero... Faz um de quadrinho sobre isso, porque a gente quer saber o que vocês gostam pra fazer também, porque é difícil pra gente saber. Então, comenta. Se você gosta de quadrinho, comenta. Fala, olha, eu gosto de quadrinho, mais que é de quadrinho. Fala sobre isso, fala sobre aquilo. A gente gosta disso, entendeu? É muito interessante. Muito interessante. Obrigado, Tono, pelo seu comentário. E nessa postagem foram só esses comentários do nosso cast que a gente vai falar aqui. Os próximos comentários que a gente tem aqui são na matéria do Tenchi, né? Que foi a entrevista com a cosplayer Damian. De Damian, né? Que eu esqueci o nome dela. Solo Dono. Eu lembro por causa do Han Solo. E o próximo comentário aqui que a gente vai ler é o da Ravena Merencio, que não é brasileira. Olha só. Ou pelo menos escreve em inglês, né? Ou pelo menos escreve em inglês. Eu acredito que seja o nosso primeiro comentário internacional. Ravena, personagem clássica dos Titãs. Sim, Ravena, personagem clássica e internacional. Traduzindo. Kiko. E como a gente tá muito chique essa semana, eu vou ler o comentário dela em inglês e o Cabeça vai traduzir para nós. Você quer tradução simultânea tipo do Oscar? I love your interview. Eu adorei a sua entrevista. I really love Megan's cosplay and... Eu realmente amo os cosplays da Megan. And it's really nice to know more about her. E é muito legal poder saber mais sobre ela. Keep doing interviews. Continue fazendo entrevistas. Ou postando entrevistas. Eu não vou responder em inglês. Agora o Cabeça vai responder e eu vou traduzir. Thank you, Ravena. Ravena. Tem que traduzir tudo a porra em inglês. Thank you, Ravena. Obrigado, Ravena. You have did excellent comments. Obrigado, Ravena. In our site. And keep reading in Portuguese our last matérias. Não. Our last text. Meu inglês não está tão bom no improviso assim quanto eu imaginava. Se eu soubesse, tinha preparado antes. Mas tudo bem. Obrigado, Ravena. Valeu. Continue lendo nossas matérias. E tenta escutar nossos podcasts em português. São bem legais. Se você entender português. Eu espero que... Gostaria que sim. Se você entender português. O Tono também comentou aqui. O Tono apresentando pela segunda vez na nossa leitura de e-mails. Ele fala que ele acha que seria legal no cosplay de Damian. Ela fazer tirar fotos com o pé de cabra. Que ele usa pra fazer justiça poética contra o Coringa. Na saga que o Morrison escreveu, realmente é bem legal. É uma questão interessante, se ela achasse um Coringa numa desses eventos de cosplay e ela pudesse fazer essa imagem, ia ser bem legal, uma boa ideia, pena que ela não deve entender o que você escreveu. Mas tudo bem. Uma pena. Quem sabe uma se pena. Você escrever em inglês, talvez ela leia e entenda, mas enfim. O próximo comentário é do Miguel Ângelo, né, que ele falou: eu curti a ideia, os cosplayers poderiam deixar dicas de como fazer cosplays para pessoas que se interessam. É uma ideia interessante, quem sabe um dia a gente não coloca algumas coisas aí também sobre ideias de cosplayers, né? Sim, só então uma dica, pra quem gostou dessa ideia do Miguel Angelo, o Tenshi comentou que você pode, se você entrar no canal do YouTube da Solo Dono, ela dá dicas no canal do YouTube dela, então se você procurar provavelmente Solo Dono no YouTube, você vai achar o canal dela de cosplay, lá você pode ter algumas dicas. Então fica aí pra quem quer se fantasiar. Então, muito obrigado a todo mundo que comentou, que mandou e-mail. Eu espero que vocês também comentem e mandem e-mails nesse cast. Foi um cast bem interessante. Eu sei que o Mui colocou várias explosões em coisas que eu falei. foi divertidinho gravar esse cast, a gente deu bastante risada. Foi. Eu acho que eu aprendi a hostear, melhor. Kiba aprendendo a segurar uma chamada enquanto grava. Leva o cast. Isso aí. Pelo menos você não cai mais. Agora não mais, porque agora eu mudei de modo e minha vida mudou. Agora estou sentindo o mundo com outros olhos agora. Aí sim. Mas enfim, as dicas da semana passada, pra quem não se lembra, foram... Gama, cubo e ferro. E se você não entendeu, eu acredito que talvez você já tenha entendido nessa altura, mas a gente vai comentar que é o seguinte. Gama vem logicamente de raios gama, aquilo que infectou o Hulk e o transformou o Bruce Banner na criatura verde enfurecida. Numa tentativa de recriar a experiência que criou o Capitão América, né? O cubo. Dando spoiler, é porque não assistiu os filmes. O cubo. Spoiler, se você não assistiu o Hulk. O Cubo, é pra quem sabe, aí é uma figura importante tanto nos Vingadores quanto no Capitão América, o Tesseract, aquele material que causa altas confusões no universo. No universo, e o terceiro é ferro, que tem a ver com o Homem de Ferro, né? Que mais poderia? Robert Downey Jr., mas tudo bem. Tá um pouco aí, a gente devia ter colocado Jr., né? Gama, Cubo e Jr. Talvez as pessoas sacassem. Quem acertou essa semana nos e-mails apenas, ou melhor, foi o Kleber Yamasato. Kleber, né? Kleber. Yamasato, ele acertou. A dica, parabéns, você ganhou seus pontos. Acertou em cheio, em cheio, em cheio, em cheio, em cheio. Exatamente, eu vou dar uma dica agora pra você, talvez você não esteja muito ligado. Por exemplo, o senhor Rafael Taira mandou na nossa fanpage um comentário, comentou na nossa fanpage, eu acho que o cast é sobre isso. E não vale, assim, por mais que ele tenha acertado, ele realmente acertou do que seria. Né, ele tinha chutado, na verdade, assim, ele acertou porque ele tinha chutado Homem-Aranha ou Marvel. Ele faz aí uma relação, mas se você quer chutar e valer ponto, tem que mandar no e-mail, na fanpage não vale, tá? Na fanpage não vale, comentário no podcast não vale, mandar pra gente por PVT também não vale, tem que ser por e-mail. Não vale, sinal de fumaça não vale, fax não vale. Cartinha no 3DS também não vale. Não vale, se você tem a gente no Troca Cartas, não vale. O que vale, a única coisa, é o e-mail, é, tá? Aí. Então fica a dica. Bom, não tivemos mais chutes essa semana, né? O único que chutou e acertou no e-mail foi só o Kleber. E temos então a dica do nosso cast da semana que vem, que era pra eu ter gravado, mas eu não gravei porque estava estudando. Olha só que legal. Que, por sinal, é um cast bastante interessante. Eu não participei, mas é bastante interessante. Mas eu tenho certeza que você vai fazer a imagem do cast, porque você sempre faz. A capa, com certeza, vai. Eu vou fazer muito mal, porque a da semana seguinte tem que ser melhor, entendeu? É mais legal. É. A da semana seguinte é mais legal. acabei de dar uma dica forte agora, hein? Fica a dica aí, mini spoiler. Bom, e quais são as dicas, Kiba? As dicas dessa semana são Monstro, Internet e Mestre dos Magos. Cara, tá muito fácil. E não é um podcast sobre as páginas de Facebook da depressão. Porque alguém pode falar, sei lá, Vingador da Depressão. Vingador da Depressão. Que deve ter aí o Vingador da Depressão, o Mestre dos Magos da Depressão. Tu tem toda a porra da depressão, Nuno. Não é um podcast sobre agora. Memes. E nem sobre fanpage. Mestre dos Magos da Depressão, olha lá. Tem aqui. O que eu falei, olha lá. Falei. Tem a página, cara. Mas, ó, já demos bastante dica, não vamos falar mais, porque senão vocês acertam assim de primeira. Quem acertar ganha os pontinhos aí até o final do ano pra concorrer a um brinde muito divertido. Com certeza. Então, no momento, é só isso, pessoal? Quer dizer, é tudo isso, pessoal? Muito obrigado por ter escutado até aqui. É tudo isso porque foi grande, né? muito obrigado por ter escutado até aqui. Se você pulou o cast... Você deveria estar envergonhado. Se você só escutou essa caixa de entrada, é bom você voltar agora. Porque o cast está muito bom, o cast dessa semana. Foi difícil fazer a pauta. Foi um cast muito divertido, foi muito legal gravar esse cast. Eu gostei pra caramba. Eu também gostei. Eu reassisti Os Vingadores essa semana, então eu tô fresco depois de gravar o cast. Porque antes de gravar eu não tinha assistido. Mas tudo bem. Eu também assisti, mas vi dublado, que pena. É, eu vi dublado também. Eu vi dublado, mas tudo bem, tanto faz. Fazer o quê? Essa gente só chama as coisas de desgarrados e tal. E a Viúva Negra tem poderes muito específicos. Mas tudo bem. tudo bem. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado. Um abração. E fique agora com os erros desse cast, que eu acho que tiveram alguns. Bem bizarros, diga-se de passagem. Se eu me lembro bem, tem erros nesse cast. Bom, pessoal, falou. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. So I'll be on my way. O próximo filme é o Incrível Isso. Hulk de 2008, que vai ser comentado pelo Mug. Eu não sou Hulk, tá, gente? Eu não fico verde. Não, é porque o Hulk... Falta músculo, falta sabe? Músculo. Não. E o Hulk, ele tem um lado que é genial, né? Então, é, já. Não, mas... Como assim? E não dá pra você substituir... Homem de Ferro. E você não pode substituir banha por músculo, né? Então não dá certo. Toda vez... Ó, vamos fazer assim, na edição, toda vez que o Mug, você que vai editar... Toda vez que o cabeça fala alguma coisa da DC, você põe uma explosão, beleza? Não. Não, então peraí, vamos arrumar. Toda vez que eu falo da DC, sem motivo. Sem motivo, tá, beleza. Não, com não, motivo, qualquer motivo, sem motivo. Qualquer motivo. Qualquer tá, coisa. Bom, o próximo, então, tá. Bom, o próximo, já o que editor a gente, escolhe. Mais uma vez a gente saiu do assunto. Ah tá, que eu só vi agora. O próximo filme é o Thor, né? E o Mugi do Nautilus. Ah, porra, Mugi, tem sacanagem, eu né, velho? Tirei sem querer, foi mal. Ah, sem querer, sei. Temos aí o Chris Hemsworth, que ele cansou de pegar fogo e resolveu sair do planeta. Não, é o Chris Evans. Ah, não, confundi. Não, esse é o Chris Evans. Esse é o Chris Evans, pô. Isso tá. Vai pros esse, erros, isso vai pros esse erros. Esse aí é o cara que apareceu do nada, tipo, tiraram um cara loiro, forte, bonito, do nada e botaram não, sei, não sei porque, eu sempre acho que é o Thor. Não, mas é o Capitão América. Não, é o Capitão América. É o Chris Evans, cara, Capitão América. Tô chamando, e se você não quiser que eu coloque isso no... Uma coisa que eu gostei bastante no filme do Thor também foi o Demolidor. Desculpa, Destruidor. Destruidor. Demolidor? O que o Ben Affleck tá fazendo? Som de explosão, gente. Boa explosão.